Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Em aulas anteriores eu já mencionei, e todo mundo sabe, que o passo inaugural da filosofia moderna é o momento em que Descartes estabelece a certeza que o eu tem de si mesmo como o fundamento de todo conhecimento. Também eu já expliquei, e está no meu livro Visões de Descartes, que no curso da exposição dessa ideia, Descartes confunde o eu concreto, biográfico, pessoal, com o conceito genérico do eu e atribui a um as propriedades do outro e vice-versa. É esta confusão, que não foi percebida inicialmente, ela se aprofundou ao longo do tempo, provocando consequências que, de fato, se estendem até hoje. Uma delas foi a seguinte: se o eu é o fundamento de tudo e se ele tem a certeza imediata de si mesmo, então ele é a premissa fundante de todo conhecimento e deve ser possível a esse eu extrair, por assim dizer, de si mesmo o sistema inteiro dos conhecimentos fundamentais sem precisar recorrer à experiência externa. Então esse foi o projeto do chamado racionalismo, com Spinoza, Leibniz, e que depois de um breve intervalo com Kant retorna com Fichte e Hegel. Então, esta ideia, vamos dizer, do sistema filosófico. Durante dois séculos, essa ideia impera sobre todo o pensamento ocidental. A filosofia tem de ser um sistema. Esse sistema tem que ser integralmente coerente e ele tem que expressar, vamos dizer, os determinantes fundamentais de toda a realidade possível, sem precisar recorrer à experiência. É claro que, ao mesmo tempo que se desenvolvia essa corrente, se desenvolve também uma corrente empirista que dizia exatamente o contrário, que todo conhecimento começa com a experiência pelos sentidos e que só a experiência dos sentidos é o juiz final de todos os conhecimentos, de tudo aquilo que tem a pretensão a ser conhecimento. Então, nós temos essa linhagem racionalista e a linhagem empirista, mais ou menos em competição. O empirismo viria a triunfar no século XIX, quer dizer, são três séculos depois, mas durante um bom tempo o racionalismo é que impera, que domina todo o panorama. Spinoza chegava a dizer mesmo que o conhecimento por experiência não tem validade alguma, já que ele é de natureza puramente probabilística e jamais nos dá a certeza de qualquer coisa. Observação que em si mesma, né, é verdadeira. Se o conhecimento por experiência procede pelo que se chama de indução, quer dizer que de vários casos particulares você extrai uma regra geral, essa regra geral só tem valor probabilístico, né? Pelo fato de que todos os gatos que você viu até hoje miam em vez de latir ou mugir, bom, você conclui que provavelmente os demais gatos vão também miar e não mugir ou latir. Em geral, essa conclusão funciona, mas ela nunca te dá a certeza absoluta. Ou seja, nunca se pode acreditar piamente que o futuro será idêntico ao passado. Tá certo? E, portanto, todo conhecimento por experiência estará limitado, vamos dizer, ao círculo que ele mesmo definiu como o seu âmbito de investigação. E Spinoza, então, achava que esse conhecimento em si não tinha valor nenhum, ele tinha um valor muito secundário, derivado, meramente acidental, por assim dizer, e que o essencial poderia ser obtido por uma dedução, por uma construção puramente dedutiva, a partir de algumas premissas dadas como evidentes. Então, você tinha um sistema geométrico, como que uma série de teoremas, que demonstravam, então, segundo Spinoza, a estrutura fundamental da realidade, por mera análise de conceitos. Leibniz faz mais ou menos a mesma coisa. Tá? É claro que o sistema de Leibniz é muito mais rico, muito mais flexível que o de Spinoza. E é evidente que Leibniz, que era pessoalmente um cientista muito dedicado, jamais desprezou o conhecimento por experiência. Ou seja, embora sendo um racionalista, em teoria, ele não era tão racionalista assim na prática. E depois de algum tempo, este tipo de filosofia entra numa crise, sobretudo por causa do exame que foi feito por David Hume. David Hume coloca toda a tradição filosófica sob um exame crítico muito feroz, na verdade, onde, exigindo coerência lógica até o fim, ele chega à conclusão de que, por exemplo, o princípio de causa e efeito, que seria essencial em todas as ciências, tanto no sistema racionalista quanto no sistema empirista, não faz sentido nenhum, porque nós nunca vemos uma causa. Causa não é um dado de experiência. Causa é uma conexão mental que nós fazemos entre duas coisas. Ele dá o exemplo da bola de bilhar que bate na outra. Diz: olha, eu vejo uma bola de bilhar rolando e depois vejo outra. Eu não vi causa nenhuma. Essa análise dele não é das melhores. Essa eu já demonstrei que isso aí tá falso. Porque, na verdade, você não vê dois movimentos. Você vê um só movimento contínuo. O movimento da segunda bola prosseguindo o da segunda. E depois, mentalmente, você divide em dois movimentos. Quer dizer, não é que você sintetiza dois através de uma ideia de causa. Ao contrário. Você vê um movimento único e você mentalmente o analisa. Tá certo? Essa análise que ele faz não é das melhores, mas tem algumas que são terríveis. Ele diz, por exemplo: eu examinando o meu próprio conhecimento das coisas, eu vejo que eu tenho sensações e tenho ideias. Tá certo? Que me aparecem sensações, me aparecem ideias. Mas eu não vejo nenhuma consciência atrás disso aí. Ou seja, a minha própria consciência não é objeto de experiência, é uma suposição que eu estou fazendo. Tá certo? E se não há consciência, também não há, provavelmente não há nenhum eu atrás. Isso não quer dizer que David Hume não acreditava que houvesse consciência e eu. Ele acreditava sim. Só que ele achava que isso não podia ser provado racionalmente. Ele diz: isso aí são, dados de uma experiência milenar que nós aceitamos por uma espécie de confiabilidade no testemunho dos antepassados e não porque nós tenhamos disso uma prova científica. Então, David Hume não era, na verdade, ele não era cético, coisa nenhuma. Ele era cético com relação aos procedimentos racionais de conhecimento, mas ele aceitava a existência do mundo exterior, a existência do eu, etc., etc. Tudo na base, vamos dizer, da confiança e do senso comum. Mas é claro que esses exames feitos por David Hume, eles derrubavam completamente qualquer pretensão de construção de um sistema universalmente válido, tá certo? Então, embora Hume não fosse um cético, o efeito que a obra dele teve foi de espalhar o ceticismo por todo lado e inspirou num sujeito chamado Kant o seguinte problema. Ele diz: olha, David Hume prova que o conhecimento é impossível, mas a existência da física de Newton prova que o conhecimento é possível. Então, os dois têm razão e nós temos aqui um problema, porque nós temos a verdade contraditória, e para resolver isso ele criou todo o sistema das chamadas críticas, a crítica razão pura, a crítica razão parática, a crítica do juízo, etc. O que ele mesmo chamou da filosofia crítica por oposição ao que seria a filosofia dogmática. O que é a filosofia dogmática? É a filosofia afirmativa que pretende, vamos dizer, expor a realidade do mundo em teses, né? E a filosofia crítica, ao contrário, em vez dela sair afirmando coisas sobre o mundo, ela se voltava sobre si mesma e examinava o processo do criticamente, o processo do conhecimento humano. Então ele diz: olha, você atacar diretamente os problemas da realidade sem você ter examinado criticamente o processo do conhecimento humano é uma ingenuidade. E por meio deste exame, ele chegava à seguinte conclusão: tudo o que nós conhecemos, absolutamente tudo, depende de duas coisas: a estrutura da nossa percepção e a estrutura da nossa razão. Então, a estrutura da nossa percepção, quer dizer, os sentidos, eles têm a sua forma própria e eles são limitados. E a estrutura da nossa razão também são limitadas, só temos isto. Portanto, tudo o que nós conhecemos é um reflexo da nossa estrutura cognitiva, da estrutura do nosso aparato cognitivo. E nós não somos capazes nem de imaginar alguma coisa que esteja fora disso. Então, por exemplo, tudo o que nós percebemos está limitado a um espaço e a um tempo. O que não quer dizer que só existam coisas no espaço e no tempo, mas o que estiver para lá do espaço e do tempo, nunca vamos saber nada a respeito. Não é isso? E mesmo aquilo que está no espaço e no tempo, nós só conhecemos através desse filtro que é, por assim dizer, a nossa própria mente. Isso quer dizer o seguinte: com relação àquilo que é externo a nós, nunca temos certeza nenhuma. Todas as certezas que nós temos advêm do fato de que eu percebo as coisas de um jeito, o Zé Mané percebe de outro, a Mariazinha percebe de outro jeito, e entre todos esses modos de perceber existe uma coincidência, existe uma confluência. Então, esta confluência cria o quê? A confiabilidade da comunidade humana. Ou seja, se nós estamos errados com relação ao mundo exterior, nós estamos todos errados juntos e o fato é que jamais saberemos se estamos errados. Então, ele restaura, por assim dizer, a confiabilidade do conhecimento por baixo, por assim dizer, né? Então, existe, na verdade, o conceito de comunidade humana é o conceito central da filosofia de Kant. A comunidade humana é praticamente só o que existe. Todos os seres humanos têm a mesma razão, têm a mesma estrutura de percepção e todos nós vemos as coisas mais ou menos do mesmo jeito. Portanto, há um acordo universal, tá certo? Agora, quanto às coisas em si mesmas, isso é, as coisas consideradas independentemente do conhecimento que temos delas e, portanto, independentemente do nosso aparato cognitivo, nós nada sabemos, né? Porém, existem coisas que nós não podemos saber, mas que nós temos a obrigação de crer, porque se não acreditarmos nelas, nós vamos baixar para um nível infra-humano. E uma dessas é, por exemplo, você tem que acreditar em Deus, você tem que acreditar no bem, você tem que acreditar na vida eterna, etc, etc, etc, etc. Isso ele chamava imperativo categórico, quer dizer, é uma coisa que você não sabe, mas que você tem de crer, porque isso está na base da sua própria constituição humana. Então você vê que é como se ele apagasse o mundo e em seguida o restaurasse como um reflexo da comunidade humana, do pensamento comum, né, da sociedade humana. Bom, é claro que isso criou problemas terríveis. Quer dizer, por um lado, tudo virou subjetivo. Mas esse subjetivo passa a ter uma validade objetiva porque é universal. Então é como se dissesse da seguinte maneira: nós não conhecemos a verdade, mas conhecemos a universalidade. E a universalidade quer dizer que todos nós pensamos igual sobre esse ponto. Então, é evidente, começa a surgir aí a ideia de reconstruir o universo cognitivo a partir dessas descobertas ou invenções do Kant. Eu acho que ele não descobriu nada, para mim tudo isso é invencionice. Mas acharam que ele descobriu e que, portanto, era preciso reconstruir, né, a ideia do conhecimento objetivo verdadeiro a partir destas verificações do Kant. Uma das primeiras tentativas é a do Johann Gottlieb Fichte, que diz o seguinte: segundo toda a tradição que vem de Descartes a Kant, a única certeza é o eu. Então, uai, por que que vamos continuar considerando esse eu uma coisa subjetiva? Na verdade, ele é a realidade, tá certo? E tudo o que existe são diferentes aspectos assumidos pelos estados do eu. Então, longe desse eu ser uma prisão subjetiva, ele é o fundamento não só do conhecimento, como dizia Descartes, mas é o fundamento da própria realidade. Depois que Fichte disse isso, apareceu Hegel, e o Hegel disse: olha, então é o seguinte, na verdade, partindo disso, dá para reconstruir todo o universo do conhecimento e dá para construir um novo sistema racionalista, que já leva em conta as objeções do Hume e as verificações do Kant. E como é que nós fazemos isso? Nós temos que levar o nosso pensamento até o nível do puro conceito, tá certo? E quando obtemos conceitos suficientemente universais, então dele nós deduzimos o resto. Mas como funciona esse conceito? Por exemplo, se você pegar o conceito do absoluto, tá certo? O absoluto, o incondicionado, bom, nós temos essa noção do absoluto e do incondicionado. Porém, como funciona este absoluto? Se nada existe fora dele, se o absoluto é a totalidade e nada existe fora dele, então, evidentemente, ele não se conhece como tal. Então, ele é uma vasta inconsciência, tá certo? Mais do que isso, ele diz que se você considerar isso como o ser, ele vai dizer que o ser considerado de maneira abstrata, universal, indeterminada, é a mesma coisa que o nada. Porque não há nada fora dele. Então, ele não tem como se distinguir, então não dá para você dizer o que que ele é. Tá certo? Nós só podemos dizer uma coisa que se distingue da outra. Então, ele diz o seguinte: este absoluto, então, ele vai se autoconstituir, não pela sua mera presença, que seria idêntica ao nada, mas pela sua autonegação. Ele vai criar um não absoluto, ou um não eu, ou um não ser qualquer, pelo qual ele se definirá. E o processo desta autodefinição do ser, que vai ser através de uma série de negações, será o universo inteiro. Então, o universo inteiro é um conjunto de negações e afirmações do absoluto no curso do tempo. Cada nova negação do absoluto que aparece, ela se nega, por sua vez, a si mesma e é substituída por uma outra e outra e outra. Um exemplo disso, por exemplo, são os seres mortais. O que que define o ser mortal é a sua mortalidade. Portanto, ele, na hora que nasce, ele já está morto. Ele já traz a semente da sua morte em si. E parênteses, essa observação, isto é um erro de lógica absolutamente monstruoso, porque o que define os seres mortais não é a mortalidade de jeito nenhum, é o fato de que são vivos, né? Se já nascessem mortos, eles simplesmente não existiriam. Então, a mortalidade não é a forma da sua existência, mas a forma da sua supressão. Eu aí está invertendo a coisa. Então, a mortalidade, então, não é a forma da existência do ser mortal, mas é a limitação da sua existência. Só que para Hegel, essa altura, vamos dizer, como o próprio absoluto se define pela sua negação, muito mais o ser mortal. O ser mortal se define pela sua mortalidade e pelo fato de que ele já traz a morte no instante em que nasce. E a sucessão de todas essas negações, autonegações, ressurreições e novas mortes, isto é o processo universal inteiro. Portanto, a partir do conceito absoluto, nós podemos deduzir o universo inteiro. Então, isso aí, é claro, caiu como uma bomba, tá certo? No meio filosófico alemão, numa época em que todo mundo que sabia ler acompanhava as discussões filosóficas como se fosse partido de futebol. E a impressão foi a seguinte: olha, o Hegel, ele resolveu todos os problemas, acabou a filosofia. Não há mais nada o que dizer depois disso aí, né? E houve gente que ficou entusiasmada com isto. Outros que mais tarde viriam a tirar outras conclusões, complementando Hegel, ou, como diz Karl Marx, virando-o de cabeça para baixo. Karl Marx conserva o mesmo critério do Hegel, só que ele diz: este processo se dá não num conceito, não no desenvolvimento de um conceito, quer dizer, não é o conceito que vira a realidade, ao contrário, esse processo se dá na própria natureza material, que é constituída também da sua autonegação. Bom, daí segue-se o marxista, que, do meu ponto de vista, não existe, não é um materialismo de jeito nenhum, mas isso não é o nosso assunto hoje. E, evidentemente, houve gente que não gostasse da coisa do Hegel. Tá certo? O rei, então, na época, Guilherme IV, achou que ele chamou isso de onisciência fácil. Ele disse, quer dizer, o Hegel fez assim, deu estalar de dedo, falou: expliquei tudo, acabou tudo, agora você cala a boca. Embora não sabendo contestar o Hegel, ele sabia que tinha algum treco errado no meio disto. E foi justamente nessa altura ele se lembrando do Schelling. Schelling é um sujeito que começa com uma filosofia parecida com a do Fichte, quando era muito jovem, entre 18 e 20 anos. Então, é um dos raríssimos casos de precocidade filosófica na história, né? Entre os 18 e 20 anos, ele publica textos que fazem um sucesso extraordinário, que lhe dão a fama de gênio, mas que, em substância, não são muito diferentes da filosofia do Fichte. Mas Schelling era um sujeito que sempre estava buscando novos temas e se abrindo para novas dificuldades, e ficava um pouco difícil você dizer o que que era realmente a filosofia do Schelling, porque ela estava mudando a todo momento. E ele teve alguns problemas pessoais, inclusive num casamento escandaloso. Ele casou com a mulher divorciada de um ex-amigo dele. Derrubou a mulher do amigo, né? E casou com ela e aquilo foi um escândalo. Ele teve vários problemas e ele durante décadas ficou quieto, não publicou nada, não falou mais nada, se retirou num cantinho e ficou lá. Mas todo mundo sabia que ele continuava investigando, trabalhando e escrevendo, só não estava publicando. Então, o rei o chamou para Berlim, oferecendo o melhor emprego da filosofia alemã. Na época, é bom você saber, um professor de filosofia tinha o estatuto na Alemanha e dentro do ministro de Estado. Quer dizer, era uma autoridade pública, não? Então, o rei percebeu que aquela ideia do Hegel ia criar uma espécie de dogmatismo fanático muitíssimo perigoso, porque os hegelianos eram os caras que sabiam tudo e não há como se opor a eles, então minha vontade é lei. Foi muito bem percebido isso aí. Ele falou, bom, alguém tem que dar um jeito nisso e chamou o Schelling. Olha lá, Schelling começa então a disparar uma série de objeções, não só contra o Hegel, mas contra toda a tradição racionalista, incluindo Spinoza, Leibniz, etc., que hoje nos parecem de uma lucidez absolutamente extraordinária, porque toda a filosofia que se desenvolveu depois confirma o que Schelling disse. De acordo com Hegel, vamos dizer, a filosofia de Hegel tinha chegado, vamos dizer, à sua culminação. Vocês viram que Aristóteles dizia que a filosofia começa com espanto, quer dizer, com coisas que você não entende, que você está vendo e não entende. E o Hegel disse, olha, a minha filosofia acabou com o espanto, não tem mais espanto. Nós já sabemos tudo. Então era assim, ou você enterrar a filosofia junto com Hegel, ou você fazer alguma coisa completamente diferente. Então, o Schelling começa, vamos dizer, a formular objeções fantásticas. Em primeiro lugar, ele disse o seguinte: olha, toda esta filosofia tem um problema. Ela se apresenta como se esse conceito estivesse se expondo a si mesmo. E a autoexposição do conceito se identifica, por sua vez, com o próprio processo da realidade. Só que quem está fazendo isso não é o conceito, é um sujeito chamado Hegel. Então, tem um cidadão que mora na rua tal, no número tal, tá certo? E foi ele que inventou tudo isto. E na hora que ele está dizendo essas coisas, ele está esquecendo que foi ele que pensou. Ele está fazendo de conta de que ele é o conceito universal, e obviamente ele não é. Então, tem algo errado. O que que tem de errado aí? Tem uma paralaxe cognitiva, que é um termo que Schelling não usa, fui eu que inventei, mas esse era um caso característico de paralaxe cognitivo. Quer dizer, o indivíduo está criando um edifício, imenso edifício ficcional, e ele acredita que é a própria realidade que está falando pela boca dele, não ele que está escrevendo. Então, aí acaba não havendo diferença entre a subjetividade de Hegel e o próprio processo universal. Então, é como se o processo universal estivesse falando. Já nem é pela boca de Hegel, porque Hegel não aparece em parte alguma. Não tem um eu que escreveu aquele negócio. Parece que se escreveu a si mesma. Mais tarde, o Levi-Strauss vai chamar isso de pensamento anônimo. É um pensamento que não tem autor. E o Schelling fala, um pensamento que não tem autor não existe. Tá certo? Então, nós temos que começar por examinar isso aí, sob o seguinte ponto de vista. Qual é a diferença entre o processo universal e a pessoa do seu Georg Hegel? É isso? Mais ainda, ele disse, Hegel está descrevendo um processo lógico, quer dizer, um processo de autodesenvolvimento de um conceito. E ele está dizendo que o universo material é isto. Tá certo? Só que até agora não vi nada de material ali. Você só está vendo o conceito. Quer dizer, qual é a prova de que isso é o universo material? Na verdade, ele virou as costas ao universo material e criou este universo ideal, e depois disse que é o material porque ele mesmo esqueceu do universo material. Agora, quando, diz Schelling, quando examinamos o universo material, nós vemos que ele não pode, de maneira alguma, ser reduzido aos seus elementos lógicos. Porque quando Deus criou o mundo, ele criou naquele mesmo instante a inteligibilidade do mundo. Quer dizer, ele fez um mundo inteligível. Não é isso? Mas isso não quer dizer que o próprio Deus seja inteligível nessas condições. Quer dizer, a inteligibilidade faz parte do mundo criado, né? Não da eternidade. A criação do universo é um ato livre de Deus. Deus fez isso não porque ele precisava fazer, não porque ele tinha boas razões para fazer, mas porque ele quis fazer. Tá certo? Então, deste ato livre surge o mundo e a sua inteligibilidade. E desta inteligibilidade faz parte a existência da razão humana, da qual faz parte a razão do seu Hegel. Então, o que o Hegel está fazendo é uma gigantesca metonímia. Ele está tomando o seu pensamento como se fosse não somente o pensamento universal, mas o próprio universo. E o Schelling dizia, bom, isso aí chegaria a ser cômico se não fosse pelas consequências devastadoras que isso vai criar. Quer dizer, ele já antevia todas as consequências devastadoras, né? Que, de fato, vieram a ter através do marxismo e de outras escolas que se desenvolveram a partir daí. Você imagina, no momento em que esta presunção de você ter a chave do desenvolvimento temporal do universo e da história se transformasse em ação política. Então você tem uma elite que sabe tudo, que tem a chave da natureza e da história e que não adianta você se opor a ela. Né? Então, se você se opõe, é sinal de que, veja, os hegelianos na época diziam, só se opõem a nós pessoas de mente fraca. Veja, a presunção de onisciência dos caras chegava a esse ponto. Então chega esta mente fraca do Schelling, que era 100 vezes mais inteligente do que Hegel, e faz essas observações. E diz, olha, a ideia de um sistema que encerra dentro de si o universo é apenas uma projeção, é uma metonímia. Quer dizer, é um universo ficcional que um sujeito criou, depois ele esquece que foi ele que criou. É mais ou menos como o gato Félix, tá entendendo? Que se desenhava a si mesmo, né? Ou então, quando alguém estava perseguindo ele, pegava uma borracha, se apagava, desaparecia. É um efeito desse tipo. Ou uma escada do Escher, escada que, né, começa e termina no seu próprio topo, né? Era um efeito deste tipo. É um defeito de visão. É uma paralaxe cognitiva mesmo. É um deslocamento entre o eixo da construção intelectual e o eixo da experiência real. Então, Schelling inverte o negócio do Hegel 100%. Ele diz o seguinte, nenhuma filosofia tem por finalidade explicar o universo inteiro. Por quê? Porque ela é uma manifestação da razão humana, a qual é uma manifestação da inteligibilidade do real, tá certo? A qual foi instaurada por Deus na criação do mundo. Tá certo? Então nós não estamos fazendo nada mais do que prolongar, tá certo? Na medida da nossa capacidade, da nossa pequenez, por assim dizer, um processo de inteligibilidade que já foi instaurado desde o começo dos tempos. E é evidente que a razão de nenhum indivíduo poderá abarcar a inteligibilidade universal, tá certo? E que a própria inteligibilidade universal não poderá abarcar a totalidade do ser, porque ela foi instaurada por Deus, ela não abrange o próprio Deus. Ela não abrange, não tem como a sua razão explicar um ato livre, um ato de pura vontade, né? Então, qual é a função da filosofia? Ele diz, a função da filosofia não é abarcar o conjunto e aprisioná-lo numa construção. É refletir o que ele chamava a exuberância do ser, que nunca para de apresentar novidades e aspectos desconhecidos e assim por diante. Então, esta é a função da filosofia. E note bem, ele explica, a explicação que ele dá num certo momento, no livro O Fundamento da Filosofia Positiva, é idêntico ao que depois eu viria a dizer com a definição da filosofia como unidade do conhecimento, não unidade da consciência. Ele não usa esses termos, evidentemente. Ele escreve isso de maneira um pouquinho mais complicada, mas no fundo é a mesma coisa. Onde eu botei esse livro? Vê se você acha ele aí para mim, Rô. Esse livro verde aí que está no chão. Deixa eu ver se é esse. Esse mesmo. Esse mesmo. Então, a mesma ideia orgânica dá forma à ideia de Schelling da natureza humana. Nossa existência enquanto indivíduos é um contínuo processo de autodiferenciação, no qual as possibilidades do futuro projetam-se de dentro da estática realidade do passado e do presente. Ou seja, o passado e o presente já estão, por assim dizer, grávidos de um futuro. E nós estamos continuamente avançando nisso aí. Como Schelling repetidamente enfatiza, a tarefa da vida, da educação e da cultura é, aspas, libertar-se de si mesma. Ou seja, em cada momento você tem as estruturas criadas pelo passado, que estão vigentes no presente, mas você tem que dar um passo a mais e abarcar um pouco mais da exuberância do ser. Neste mesmo livro, O Fundamento da Filosofia Positiva, Schelling diz o seguinte: o contexto destas conferências não é adequado para o típico livro-texto. Ele não consiste de uma série de proposições acabadas que possam ser afirmadas individualmente. Antes, ele resulta, antes, seus resultados são gerados num contínuo mais sério, uma contínua mais séria progressão e movimento. Então, isto de fato é a filosofia inteira do Schelling. É esse contínuo movimento. E nesse movimento, o que que ele faz? Ele tenta abarcar o máximo do conhecimento disponível, e dar-lhe uma forma unitária possível naquele momento. Esta forma será em seguida superada, abolida e substituída por outra. Mas este movimento, isto é a própria filosofia. Então eu falei, oh, raios, isso aí é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. É exatamente o que ele está fazendo. Só que ninguém tinha pensado nisto nestes termos desde a antiguidade. Para Aristóteles, é evidente que a filosofia era isto. E Aristóteles sempre estava buscando os interesses de Aristóteles pelos fatos. É tanto, tanto, tanto, que 80% dos escritos dele são escritos de ciência e não de filosofia. São coisas que ele está observando sobre a geografia, sobre a vida dos animais, sobre os meteoros, sobre elementos de história também, as constituições dos países, os costumes, as leis, etc. Então ele está continuamente absorvendo novos fatos que dissolvem a visão que ele tinha estruturado no passado e abrem para uma nova, que por sua vez será dissolvida e inserida, absorvida, superada numa outra, no sentido do verbo alemão aufheben. Aufheben é você abrange e supera, quer dizer, não joga fora. Quer dizer, aquilo que parecia ser a verdade total, agora uma verdade parcial dentro de uma verdade mais ampla. E esse é o mecanismo essencial da filosofia. Você vê, isto tinha sido perdido de vista desde Descartes. Todos eles, Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, né? Todos, e Hegel, a ideia de fechar tudo e chegar no sistema definitivo. E o que que Schelling está afirmando nisso aí? O primado dos fatos sobre todas as teorias. Ele diz, a criação do mundo é um fato. Como é que começa o Gênesis? No princípio, Deus fez o céu e a terra. Não é que ele falou o céu e a terra. E aquilo que ele fala vira realidade na mesma hora. Ele diz, faça-se a luz. Então, a luz não se encerra no mero enunciado. É aquele negócio Santo Tomás de Aquino, nós falamos com palavras, mas Deus fala com palavras e coisas. Então, o verbo divino, ele se, por assim dizer, se transmuta em realidades. São fatos, são atos de Deus, não é isso? Então, sempre o fato terá prioridade sobre todas as doutrinas. E isso aqui é o que gerou discussão com os idiotinhas, né, que pensam que são os santinhos, né, os donos do dogma, inclusive sobre a doutrina da Igreja Católica. Inclusive sobre a Bíblia inteira. Os católicos acharam ruim, os protestantes também acharam ruim. Inclusive sobre a Bíblia. Os atos de Deus têm prioridade absoluta sobre a Bíblia, os fatos da ordem divina. E se você duvida, você me responde a seguinte pergunta: quem veio primeiro, a criação do mundo ou a primeira edição do Gênesis? É? O que veio primeiro, o que Deus fez ou o que Moisés escreveu a respeito do que Deus fez? Então, isso quer dizer que a Bíblia inteira não é senão um registro, às vezes tardio, de fatos e atos da ordem divina, meu Deus do céu. Senão, a religião cristã inteirinha, na versão católica ou protestante, não passaria de uma estrutura verbal, que seria, por exemplo, obrigatório, todo mundo tem a obrigação de acreditar nisso, mas não passaria de uma estrutura verbal, se não tem por trás dela a materialidade do fato. Então, não é nada. Quer dizer, você, por que você tem que acreditar na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? É porque a Bíblia diz o que aconteceu. É porque aconteceu, meu Deus do céu. E a Bíblia diz o que aconteceu. Então, a Bíblia tem a confiabilidade, o texto da Bíblia tem a confiabilidade da mensagem divina. Tá certo? Mas ela não tem em si a realidade do ato divino. O ato divino a precede. A cena em que Jesus se apresenta para os apóstolos: olha, aqui sou eu, estou aqui, Virgem da Silva e tal. E São Tomé não acredita, quer tocar a ferida para saber se ele é ele mesmo, né? Este tocar a ferida, ele tocou materialmente, com um dedo material, uma ferida material, meu Deus do céu. E isso aconteceu muito antes de que isso fosse relatado no Evangelho. Né? Portanto, tem cara assim, acredita na Bíblia, mas não acredita em Deus. Ele acredita só no que está escrito, mas não acredita que Deus fez nada disso. Então, você está submetendo Deus ao texto da Bíblia. Isso não é possível, isso é materialmente impossível. Isso é 100% ilógico. Ou então você está submetendo, vamos dizer, a dogmas da igreja que foram proclamados depois ainda. A igreja está proclamando dogma até hoje. Quando veio, por exemplo, a Imaculada Conceição, foi em 1854. O Papa disse, ora, a própria Maria foi concebida sem pecado. Bom, na igreja tinha gente que já acreditava isso desde o começo. E tinha outros que nunca tinham pensado no assunto. E tinha ainda outros que achavam que não. Você vê, o nosso Rui Barbosa, que era metido a teólogo, ele foi contra esse dogma. Ele pertencia a um grupo que chamava os Velhos Católicos. Né? Mas que não eram tão velhos assim, porque a Imaculada Conceição era coisa que já se falava desde o começo, só não tinha sido promulgado como dogma, então não era oficial. Em 1854 aquilo se torna oficial, vira doutrina da igreja. Por quê? Por que que acontece a Imaculada Conceição? Porque o Papa disse? Não, ao contrário, o Papa disse porque aconteceu. É? Portanto, a Imaculada Conceição, como fato da ordem material, tem uma prioridade enorme sobre a doutrina que o Papa promulga a respeito 2000 anos depois. Tudo isso é de uma obviedade tão monstruosa, né, que o simples fato que alguém discuta mostra que o pensamento metonímico, a inversão hegeliana, entrou na cabeça dos próprios cristãos. Eles estão pensando como Hegel, estão confundindo o escrito com a realidade. Né, e o Deus deles é um Deus de papel, feito só de doutrinas e dogmas, etc, etc. Então, quando na verdade as doutrinas e dogmas só existem porque Deus fez alguma coisa, oh raios. É? Então, você vê aqui, isso é, vamos dizer, é um resultado da fraqueza humana. As doutrinas, os dogmas, as autoridades, a hierarquia toda, bom, são criadas a partir de uma instituição divina, de uma ordem divina, evidentemente, mas são criadas por pessoas, por seres humanos. E elas vêm investidas de uma autoridade. Agora, quem está por trás dessa autoridade? É um ato de Deus, meu Deus do céu. Na hora que Jesus Cristo funda a igreja, isso é um ato real que ele fez. Não foi, isso não aconteceu só no texto do Evangelho, aconteceu num lugar do espaço e do tempo. Ele estava lá com Pedro e disse, olha, mas é assim, assim, assim, isso aconteceu ou não aconteceu? Se não aconteceu, o Evangelho está mentindo. E se aconteceu, o Evangelho está dizendo a verdade, porque o Evangelho está submetido a um fato anterior. Tá certo? Bom, tudo isto é óbvio, mas você veja aqui, por que que teve que aparecer o Schelling para explicar essas coisas? Porque alguém tinha confundido a coisa muito bem confundida. E confundido de uma maneira muitíssimo engenhosa. Tão engenhosa que o Erich Wergeland disse que toda a obra de Hegel é um ensaio de feitiçaria. Ele disse que isso é um feitiço. Não é isso? E, vamos dizer, muitas filosofias são realmente obras de feitiçaria. Elas, em feitiço, hipnotizam o ser humano e o aprisionam dentro de um quadro conceptual do qual ele não consegue sair. Você vê que o Ortega y Gasset, ele conta assim, ele diz o seguinte: eu fiquei preso 10 anos na jaula kantiana. Depois ele achou um jeito de sair dela, mas a jaula kantiana ela está ainda, tem muita gente caindo. Quando você pensa assim, o que é ideologia de gênero? É uma forma extrema de kantismo. Por quê? A identidade sexual do sujeito é uma criação cultural. Ele diz que ela não pode ser uma criação cultural, porque senão seria um sexo meramente mental. A sua mente não tem o poder de por si mesma e só com os seus próprios elementos gerar um desejo sexual. O desejo sexual tem que ser desejo de alguma coisa, a qual tem de existir na realidade. Que se o cara nascesse numa ilha, ficasse sozinho lá, nunca visse uma mulher, ele não ia poder inventar a mulher na cabeça dele. Tá certo? Então, é claro que todo desejo sexual ele tem uma base natural anterior. A imaginação pode operar em cima disso e fazer variações mais incríveis que você acaba achando que uma tartaruga tem um tremendo sex appeal. Tudo isso pode acontecer, tá certo? Mas isso está acontecendo na sua imaginação e só acontece por quê? Porque tem uma base factual anterior que a possibilita. Ou seja, existe o corpo humano com a sua forma, com a sua diferenciação sexuada e com os seus instintos respectivos, o qual em seguida pode ser trabalhado pela imaginação, mas a imaginação não pode trabalhar o que não existe, o que ela nunca viu de maneira alguma. Está entendendo? Quer dizer, a nossa imaginação está limitada também pela nossa percepção sensível. Na verdade, a imaginação, você fala até a imaginação criadora, é um pouco errado, a imaginação não cria, ela apenas mistura elementos. Elementos que você viu. Está certo? É o exemplo dado por Aristóteles. Bom, ele fala assim, a montanha de ouro. Não, você pode inventar isso porque você viu a montanha e viu o ouro. Você combina e faz a montanha de ouro. Você pode fazer um dragão que é um lagarto que voa, porque você viu um lagarto e viu alguma coisa que voa. E daí você mistura e cria o dragão. Né? Você viu coisas que soltam fogo, você viu um vulcão, por exemplo, então você pode inventar um dragão que solta fogo. E assim por diante. Ou seja, a nossa imaginação é combinatória e não criadora. As combinações são originais do criador, mas os elementos não. Então, é claro que qualquer identidade sexual que você venha a inventar só pode ser inventada porque ela se fundamenta numa coisa anterior que não foi inventada de maneira alguma. Não é isso? Então, nós chegamos ao absurdo de os caras dizerem, não, todas essas identidades sexuais são estereótipos criados pela sociedade e impostos às próprias criancinhas. Então nós temos que abolir os estereótipos. Eu digo, mas daí como é que vai ser dos travecos? Se eles não têm o estereótipo feminino para copiar, eles vão copiar o quê? Um hipopótamo? Hã? O cara não, mulher não existe, é apenas um estereótipo. Hã? Então, e chega um absurdo de pretender que se um menino desenvolve uma identidade masculina, esse tem o odioso estereótipo que foi imposto na cabeça dele, mas se ele desenvolve uma identidade feminina, então é a pura natureza dele que está aparecendo. Como se ainda houvesse sentido em falar de natureza, tá certo? Depois que você diz que tudo é determinado culturalmente. Quer dizer, nós estamos chegando num ponto de burrice, né? Que não teria sido possível sem esta inversão, sem esta série de trocas do factual pelo mental, que começa com o próprio René Descartes. Então, nesse sentido, é que você vê que o próprio Schelling tinha razão quando ele disse que no começo da modernidade a filosofia caiu para um nível pueril. quer dizer, cometendo erros monstruosos que uns séculos antes, no tempo escolástico, ninguém cometeria. A vantagem da filosofia moderna é que ela absorve novos conhecimentos que estavam surgindo das ciências. Não só das ciências, mas das grandes navegações, de informações que chegavam para todo lado, uma espécie de integração planetária maior, um universo factual imenso. Mas é claro que com toda esta injeção de novidades, eles estavam fazendo confusões. E essas confusões se prolongam até hoje. Você veja, foi por isto que a obra do Schelling, no século XIX, embora fosse muito aplaudida, não foi lida, na verdade, não foi compreendida. Ninguém fez o esforço para compreender. Esse esforço começa só no século XX. E os caras começam a ler e falam: Oh, raios, mas o que ele está dizendo que é filosofia é exatamente o que nós já estamos fazendo. Nós não criamos mais sistemas universalmente explicativos, nós estamos continuamente absorvendo novos conhecimentos, criando estruturas unitárias provisórias que depois serão absorvidas em outra estrutura provisória, como é próprio de todos os seres vivos. Os seres vivos estão continuamente, vamos dizer, aparecendo, desaparecendo e sendo absorvidos em novas estruturas e assim por diante. Então, bom, eu vou parar essa aula por aqui mesmo. Eu acho que já disse coisa suficiente, né? E eu vou confessar para vocês, estou com sono porque eu recebi aí a visita, né, felicíssima do Jeffrey Nyquist e nós passamos a noite inteira, né, trocando figurinha. Eu dormi muito pouco, estou cansado. Então eu vou pedir até que vocês me dispensem das perguntas. Inclusive, terça-feira nós temos mais uma aula do curso Guerra Cultural, que não está dando pouco trabalho. Então, eu vou pedir que vocês se contentem com o que eu expliquei até agora. E boa noite a todos, até a terça-feira, se Deus quiser.